Desesperada, angustiada, aperto no coração. Já não consigo dormir, pressentimento não é bom. Parece que alguma coisa ruim vai acontecer. Não sei pra onde ir, nem mesmo o que fazer. Então oro, chore, rezo pedindo a Deus uma luz. Por Deus é Pai por todos nós, morreu pregado na cruz. Eu sei que Ele é capaz de mudar meus pensamentos, me mostrar e fazer enxergar o que está acontecendo. Periferia sangrenta, só violência e furto. Passando às 6 da manhã, eu ligo o rádio e escuto. No rosto corre uma lágrima de uma mãe no velório, pai de família assaltado, adolescentes são mortos, periferia lamentos, perdemos mais um irmão. O passaporte pro crime é 7 palmos do chão, caixão com velas e flores, favelas dia de luz. Pedimos a Deus que só Ele vai nos tirar do escuro. Eu oro e peço a Deus também por essa miséria. Meu Deus, por que tantas mortes? Meu Deus, por que tantas guerras? Meu Deus, por que tantas mortes? Meu Deus, por que tantas guerras? Eu quero paz, liberdade para o povo da terra. Meu Deus, por que violência? Eu quero é sobreviver. Nesse mundo sem paz, eu sei que não vou morrer. Meu Deus, por que tantas mortes? Meu Deus, por que tantas guerras? Eu quero é paz, liberdade para o povo da terra. Meu Deus, por que violência? Eu quero é sobreviver. Nesse mundo sem paz, eu sei que não vou morrer. Um moleque abandonado pelas ruas da cidade, sobrevivendo neste mundo de marginalidades, drogas, celas, presídios, tristes fases da vida. Com 14 de idade se tornou um homicida, foi fazer uma correria, o mano desacreditou, sacou o seu calibre e pô, pô, 3 tiros fatais o levou a julgamento. Uma cena de horror, o mano ali morrendo com 2 tiros na cabeça, plá, outro no peito. Reagiu, aí já era. Na favela é desse jeito, tem que ter muito respeito e consideração, é a lei do mais forte, a lei deste mundão. Meu Deus, por que tantas mortes? Meu Deus, por que tantas guerras? Eu não consigo entender por que esta miséria. Meu Deus, por que tantas mortes? Meu Deus, por que tantas guerras? Eu quero paz, liberdade para o povo da terra. Meu Deus, por que violência? Eu quero é sobreviver. Nesse mundo sem paz, eu sei que não vou morrer. Meu Deus, por que tantas mortes? Meu Deus, por que tantas guerras? Eu quero paz, liberdade para o povo da terra. Meu Deus, por que violência? Eu quero é sobreviver. Nesse mundo sem paz, eu sei que não vou morrer. O sono não vem, não consigo dormir, já são quase 7 horas. Saio pra rua, observo as crianças que estão a caminho da escola. Não se fala outra coisa, seu comentário, mataram um neguinho na quebrada. Eram 3:30, encontraram o corpo todo furado de bala. Não sei o motivo, morreu com 3 tiros, 2 na cabeça e 1 no peito. Desacreditou, aqui é assim, é a lei do gueto. Se hoje foi ele, amanhã é você, por isso tome cuidado. Estamos no mundo entre céu e inferno, andando passo a passo. Vi muitos matar e outros morrer, sangue rolando no chão. Adeus, peça paz, é você, eu só peço, escute este refrão. Meu Deus, por que tantas mortes? Meu Deus, por que tantas guerras? Eu quero paz, liberdade para o povo da terra. Meu Deus, por que violência? Eu quero é sobreviver. Nesse mundo sem paz, eu sei que não vou morrer. Meu Deus, por que tantas mortes? Meu Deus, por que tantas guerras? Eu quero paz, liberdade para o povo da terra. Meu Deus, por que violência? Eu quero é sobreviver. Nesse mundo sem paz, eu sei que não vou morrer.